Novas centrais solares fotovoltaicas afetam espécies protegidas e ameaçadas na Beira Baixa, um artigo da Quercus. Energia solar, sim. Destruição da biodiversidade, não. A Quercus alerta para a destruição de áreas naturais no Fundão e Castelo Branco, para a construção de novas centrais solares fotovoltaicas que estão a afetar a biodiversidade. Nomeadamente, uma colónia de cegonhas brancas num bosquete de carvalho negral e o habitat numa zona de nidificação de um casal de águia imperial ibérica, uma das espécies de águias mais ameaçadas do mundo. Caso 1. Águia imperial ibérica. Localizado próximo do aeródromo, na freguesia e concelho de Castelo Branco, já destruíram todo o habitat, restando apenas algumas azinheiras dispersas. Foi efetuada recentemente uma mobilização de terreno com rebentamentos de afloramentos rochosos. No local, existe uma placa do licenciamento municipal com alvará de obras de construção número 142/2022, emitida 6 de outubro à empresa Cortesia Versátil. A Quercus já tinha alertado o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, ao longo de meses. E só embargaram a obra depois de tudo destruído e de chegarem a 50 metros do ninho desta águia imperial ibérica, que tem o estatuto de criticamente em perigo de extinção. Estão a ser destruídas áreas com povoamentos mistos com azinheiras e sobreiros, protegidos pelo Decreto-Lei número 169/2001, de 25 de maio, habitat de 600, 6.310 montados de quercus de folha perene, sem que exista a devida fiscalização por parte das autoridades. Caso 2. Destruição de carvalhal negral e colónia de cegonhas brancas, no Fundão, junto da A23, num terreno propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, com histórico de cortes do carvalhal e destruição de ninhos de cegonhas. Os carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica têm interesse para conservação, sobretudo se as obras avançaram no terreno com mobilização do terreno e os bosquetes de carvalhal já foram praticamente todos arrasados. Não existe fixado no terreno nenhum aviso de licenciamento, pelo que poderá decorrer da simplificação regulamentar do setor, a qual é lesiva do cumprimento legal integral da legislação aplicável. Tivemos conhecimento de que existe um pedido de corte de 40 carvalhos, os que restam, com 40 ninhos de cegonha branca no ICNF. A Quercus apresenta queixa às autoridades. Fora das áreas protegidas e zonas especiais de conservação, os projetos centrais menores a 50 megawatts atualmente apenas carecem de licenciamento da DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia, o que não salvaguarda os impactos sobre a biodiversidade ou o ordenamento do território. A Quercus entende que existe a violação da Diretiva Aves da União Europeia e já fez queixa através da SOS Ambiente por danos contra a natureza. Lisboa, 22 de dezembro de 2022. Direção Nacional da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza. O Partido Os Verdes dirigiu uma carta aberta ao Ministério do Ambiente sobre a degradação do habitat das cegonhas brancas para a eventual colocação de painéis solares no Fundão. O Partido Ecologista Os Verdes dirigiu hoje uma carta aberta ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, expondo as preocupações face à previsível destruição de um habitat de cegonhas brancas, cerca de 40 ninhos no Fundão, face à eventual colocação de painéis fotovoltaicos para a produção de energia. Carta aberta do Partido Ecologista Os Verdes ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática. O Partido Ecologista Os Verdes, em fevereiro de 2022, visitou a Quinta das Nogueiras, no Fundão, um espaço próximo da A23, pertencente à Santa Casa da Misericórdia, local que serve de habitat há vários anos a uma comunidade de cegonhas brancas, cerca de 40 ninhos, que aí permanece todo o ano. A população alertou o PEV para a destruição deste ecossistema devido à possível instalação neste espaço de painéis fotovoltaicos. Embora os cidadãos desconheçam o projeto em si, constataram já ações de mobilização do solo e o desbaste de várias árvores, sobretudo carvalho negral, estando na iminência de serem abatidas as demais árvores existentes, muitas das quais albergam no seu topo os ninhos das cegonhas brancas. Não é a primeira vez que os ninhos são destruídos nesta quinta. Embora a população desconheça o eventual projeto solar para o local, supõe que pela sua dimensão não esteja abrangido pela avaliação de impacto ambiental. Neste sentido, não se vislumbram medidas de minimização e mitigação que garantam a salvaguarda deste habitat. A avançar, este projeto será mais um a somar aos vários previstos ou executados ligados à produção de energia no município, como é o caso da central de biomassa no Fundão, com impactos muito significativos na qualidade de vida da população, ou os projetos para a energia fotovoltaica, como é o caso do Centro Eletroprodutor de Valverdinho, em análise, ou a Central Solar Fotovoltaica do Fundão, com declaração de impacto ambiental favorável condicionada. Importa desde logo esclarecer e informar a população relativamente ao eventual projeto a implementar, com garantias de participação democrática, de forma a salvaguardar os seus impactos, nomeadamente sobre a qualidade de vida dos cidadãos, sobre o ambiente e os ecossistemas. Não seria a primeira vez que a população do Fundão se confrontaria com os reais impactos de um projeto após a sua execução, como se tem constatado com a central de biomassa do Fundão. O Partido Ecologista Os Verdes considera importantes e necessárias soluções baseadas em energias renováveis como uma alternativa à utilização dos combustíveis fósseis e como minimização das alterações climáticas. Todavia, a localização destes projetos, como é o caso dos painéis fotovoltaicos, não podem comprometer e degradar a natureza e a qualidade de vida da população, como se está a verificar no Fundão e em inúmeras zonas do país. Assim, no seguimento do acima exposto, o Partido Ecologista Os Verdes solicita ao Ministro do Ambiente e Ação Climática os seguintes esclarecimentos. 1. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática está a par dos projetos para a produção de energia fotovoltaica no município do Fundão. 2. O Ministério confirma à população a colocação de painéis fotovoltaicos na Quinta das Nogueiras, no Fundão, junto à A23. Que tipo de licenciamento existe? 3. O projeto em questão estará abrangido pela necessidade de avaliação de impacto ambiental, tendo em conta os impactos no ecossistema, em particular afetando a comunidade de cegonhas brancas. 4. Caso o projeto avance, que medidas de minimização serão adotadas para salvaguardar o habitat de cegonhas brancas? 5. Tendo em conta que estão previstos para o Conselho do Fundão outros projetos para a produção de energia solar, um dos quais relativamente próximo da Quinta das Nogueiras, considera o Ministério proceder à avaliação de impacto ambiental face aos efeitos cumulativos de tais projetos fotovoltaicos? O Partido Ecologista Os Verdes, 30 de janeiro de 2023.